Gabriel 1 do 63 no tempo. Direto Bravo Delta, ingressa pátio 1, contornando pátio 1 na Lima, táxi Lima, mantém a posição e chama a torre 186, Direto Bravo Delta. Alfa Xbox, formação em curso é a Romeu, a intenção é Marcel 230. Pátio que se encontra 1. Por conta e risco do comandante. Meia três, dois, meia, está se aproximando da Juliette. Meia três, dois, meia, ingressa Juliette, dando passagem ao Cogênio. Se considere, ingressa Juliette até o portão. Se considere, manter a posição, se o portão previsto é o 01. Ainda ocupada, a nova companhia vai liberar agora. 6306, 6326, guarda. Leão no 42, inicia no 01, é a porta táxi. Inicia no 01, no 01, Leão 42. Gente, o Condor 25. Eu sigo as viagens Bravo Delta. Ciente, está autorizado para seguir Mike e me reporta na Quebec para cruzamento da 1-7-3-5. No 5 tem livre, decolagem pista no 0, vento 110 graus, 14 nós. Livre decolagem 63, 5 iniciando. Corre Salvador 416, baixar travado visual. Azul 4116. O ajustamento no 010, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. O 010, aguardando 4116. 0, decola da 17 com curva pela esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. Gol pela Golf 677, aciona 5416, controle 119.8. 4116, tem um livre pouso, pista no 0, vento 110 graus, 149. Livre pouso, 10, 419. CNE 63, 15, decolada 39, chama controle 119.8. Controle agora 19.8, boa tarde, CNE 63, 15. 2, 3 horas, altera na Natal. No 0, no 0, poderia confirmar pouso no 0? Sim, para acionamento de táxi, torre 118.6. O Chené 6142, autorizado táxi para o ponto de espera, via Pátio Índia, chame torre 118.6, ajuste 1010. 18.6, meu táxi, obrigado, boa tarde. Boa. Autorizado táxi, me reporta na interseção para ingresso. Este é o tráfego da companhia, portão 1, pátio 1. Atendo o tráfego da ingresso pela Julieta, chanel 6326 para a posição 1. É mentira. Azul 4116, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 3, pátio 1. Alfa Juliette, pátio 1, 3, portão 4. O Azul 4116 atende apenas a viatura do Bombeiros, que vai cruzar ali na Juliette para ingressar no PA 3. Autorizado a linha e decola Y0, vento 110 graus, 132. A linha decola sem parada, 6142. Alfa Exox, mantenha a posição. Chané 6142, decolado 243, chama controle 119.8. 19.8, obrigado, boa tarde. Bravo que Luiz tem livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 149. Torre de São Salvador, esse é o Papa Romeu Filho Serra Lima. Confirme que isso é uma torre? Quilo Serra Lima, a interceptor localizador, está solicitando mais próximo para seguir para uma base pela direita da 17. Gente, me reporta o marcador externo para cancelamento do plano instrumento. Okay. Alfa Eco Fox tem livre decolagem do pistão 7, vento 110 graus, 14 nós. Bravo que Luiz, sala 48, poderia confirmar a parte 4? Gente, livre direita, chama solo 121, décimo 9. Alfa Eco Fox, decolado 48, chama controle 119, décimo 8. 198, Alfa Eco Fox. O Kilo Serra Lima passou externo, baixado travado, cancela o momento do plano de instrumento. O Kilo Serra Lima, plano de instrumento cancelado 48, curva esquerda, efetuará uma base pela direita e me reporta final 17. Notaremos. Firme. Bravo aqui Luiz, autorizado o táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Fundo 25, confirma o horário do plano? Ô, Torre, podia confirmar a direção velocidade do vento, que é Quilo Serra Lima? Quilo Serra Lima, vento 110 graus, 13 nós, em livre pouso, pista 17. Livre pouso 17, Quilo Serra Lima. O seu plano, eu vou entrar em contato com a sala IF. Uno, 110 graus, 14 nós. Bravo que Luiz, autorizado ingresso na Juliette até Taxiway Lima via Pátio 1, reporte na Lima. Polo 25, confirmando a matrícula, é Força Aérea 2525. Gente. Quilo Serra Lima, o Solo 51, não poderia confirmar o passe que irá prosseguir? Gente, livre à direita, autorização à frequência livre, vai deixar. Quando 25 confirmando o destino é Fortaleza? Gente. Salvador, voo 90, 765, boa tarde, posição 04, informação, Romeu. Gol 9075, a parte de cópia 240 Ilhéus. Guardando 240. Gol 25 ao solo. Gentileza, entre em contato com a Sala IS, ok? Seu plano não foi processado devido a algumas pendências. Creio que seja no nível e na rota. Sala IS pediu que precise entrar em contato com ele, por gentileza. Só confirmando, o Colo 25 é a Sala IS daqui do DTCE, ok? Minha zero é incorreto. Sente. Bravo que Luiz, que chame torre em 198 decimal 6. Boa tarde, gol no 966, está a 4 milhas do 372. No 966, o desvestimento no 090, continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso. Guarda. Paulo, voo 9075 para a posição de acionamento na posição 04. Confirme. Voo 9075 para a posição de acionamento na 04. Voo 9075, pronto, cópia. Pronto, para cópia. Voo 9075, autorizado Ilhéus, nível de voo 240, decola da pista no 0, primeira curva à direita. Pedida saída da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. 5414, transponde o controle 119.8, o voo 9075. Ok, então, 240 aprovado para Ilhéus, decolando 1-0, curva direita, Gael, Leda, Leda e Ilhéus. 5414, transponde o controle de operação 1098, é o voo 9075. Torre de solo de Salvador, gol 1885. 9075, cotejamento correto, em coordenação com a equipe do solo, autorizado pushback e acionamento. Reporte para o táxi. Livre, reporte ao táxi, gol 9075. Gol 1885, chamou? Afirmativo. Paciente da informação ATIS SR 230, Aracaju, autorização. Gol 1885, não tem um plano para Aracaju, não. Tem um plano do gol 1884, seria esse? Firma, desculpe, é porque o da vinda era 1885, 1884. Sente, gol 1884, pronto, copy. Prossiga. Gol 1884, Salvador Aracaju, autorizado nível de voo 230, decola da pista no 0, primeira curva esquerda, precisa sair da Pucajama, Pojamo, direto Aracaju. 5442, transponde o controle 199.8, gol 1884. 240 autorizado, decola no 0, curva esquerda, Jambo Aracaju. 5442, 198 com o controle, gol 1884. Gol 1884, corrigindo, transponde 5422. 5422, transponde, gol 1884. Correto, meia dúzia, portão, pode quando pronto. Botará. Aqui com o Delta, informação em curso SR, aguarde cópia. Salvador, o trip 5241. 5241 ainda não tem o seu plano, não. Ok, estou ciente. O 5241 é suspeito. Se eu obter os 1827, mais uns 5, 6 minutos, chega aqui o plano. Obrigado. 9. Salvador, 966. Goro 966, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reportado para ingresso. Mike Excel. Para o táxi, Gol 9075. Temos 103 a bordo, 2:10, alcança Salvador. Confirma alternado, Gol 9075. Salvador, volta a Salvador. Gol 9075, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. Chame torre 118.6, ajuste 10-10. 9010, leva táxi até o ponto de espera da 10, chama torre 2.62, obrigado, boa tarde, 9075. 966, para ingresso. Gol 966, autorizado, ingresso na Juliette, portão 09, pátio 1. Ok, 09. Salvador Tower, good afternoon, 3154, establish on final, please feel. 3154, turn 8-1-0-1-0, clear to land the runway 10, wind 100 degrees, 16 knots. Clear to land runway 10, down 3154, thank you. Salvador, Gol 9075, ponto espera do 10, pronto. 9075, mantém o ponto espera do 10. Mantém, 9075. Tanto 154 report flock of birds on the final, right? Salvador Tower, Tanto 154. Okay, 3154. Can I report the flock of birds on the final? Okay, thanks for information. Salvador, boa tarde, Gol 964, estou aí, Aliás. 964, ajuste altímetro no 0-0, continua a aproximação, número 2 para pouso. 964. decola da 10 com curva pela direita. Autorizado nível de voo 200, saída arco após direto, aciona 5432. Controle em 119.8. Autorizado nível 200, decola da 10 para saída direita, saída arco. Depois DCT, transponda 5432 e controle apenas 119.80, 5241. 5241, cotejamento correto. Chame para acionamento e pushback. Acionamento e pushback 5241. DP5241 já se encontra pronto? É negativo ainda, senhor. Negativo ainda, só aguardando aqui. Mais alguns minutos. Gente. O Mac com o Delta pronto, cópia? Mike Eco Delta autorizado até Manati. Decola da 17 com curva pela direita. Altitude de 1000 pés. Aciona 0125. Corredor Axé. Mike Eco Delta para confirmar, controle em 119.8. Informe PLB. O Gol 964, vento 100 graus, 149, tem livre pouso, pista 10. Livre pouso, Gol 964. O Gol 9075, visual com tráfego nacional 10. 9075, afirma. Gente, após o pouso do Boeing da companhia, ali mantém cabeceiro 10. Após o pouso da aeronave da empresa, ali mantém Gol 9075. Com o Delta Solo. Corra 25, prossiga. Negativo. Siga a Mike Eco Delta. Está autorizado o táxi, atenção no site, me reporta para ingresso. P154, holding short of Juliet. P154, continue o táxi via Juliet, gate 05. Juliet, gate 05, P154. Salvo Salvador, boa. Tarde, Gol 964, livre para você. Livre, decolagem, ficha 10. Livre, decolagem, 10, tá aqui. Ingresso no Juliette. Ideal para reportar Juliette com o 964. Eco Delta linha e decola da pista 17, o vento 100 graus, 159. O Gol 9075, decolada 07, chama controle 119, decimal 8. 964, autorizado o ingresso, portão 10. Atente à viatura Follow Me a partir do portão 08. E a partir do 8 está atento, prossegue ao 10, né? Tráfico azul 4065, informação que é. Michael Delta, livre da colagem, pista no 7, vento 100 graus, 15 nós. Azul 4065, aguarde cópia. O comando 25 negativo seu plano ainda, estou entrando em contato com o Sala IS para que o mesmo retransmita para a gente aqui da Torre e Recife. Mike Eco Delta, decolada 09, chama controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, Mike Eco Delta. Tu? Feedback acionamento, gol no 884. Gol no 884, coordenação, tipo de solo, reporte para o táxi. Reportará. Leandro, bora. 63114, hoje o altímetro no 090, tem livre posto, chama 0, vento 100 graus, 159. Posa, aliás, 64. Azul 4065, pronto cópia. Azul 4065, autorizado até Campinas. Nível 340, decola da 10. Primeira curva à direita. Saída da Euleda Bridge. Após Bridge, intercepta Zulu 16. Aciona 5415. Controle 119, decimal 8. Campinas 340. Decolada 10, direita, da onda da bridge, intercepta por Upper Zulu 16, 4518, Azul 4065. Azul 4065, cotejamento correto, chame para acionamento e push. Você na M3-1-4, um solo 1-2, escreva direita, chama solo. 1-2-1, bismo 9. Condor 25, autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, segue o perfil Momo, transição Froti, Ampezulu 1-9, aciona 04, correção 5440, controle em 1-9.8. Cotejamento correto, chame para acionamento e puxe com 2-5. Táxi voo no 884, está com 80 a bordo. Autonomia de 1 hora e 55 minutos, alterna Recife. Pessoal, Janela 304, micro voo. 1-2-5, reposte quando pronto para o táxi. Chame 208, meia dúzia, o Condor 25. O altímetro no 0-0. Uno 884, táxi via Pátio Uno, táxi Índia, no ponto de espera chama 208, meia, altímetro no 0-0. Uno 0-0, Pátio Índia, quando na cabeceira, torre em 26, voo 1-884. Oxa na M3-1-4, táxi via Alfa, reporte no táxi Juliette. M3-1-4, ingressa Juliette, meia dúzia é o portão. 06, muito obrigado. Espera no zero, pronto, no 884, gol. Confirmando, gol 1-884, a linha decola no 0, vento 1, centena 1-4-9. A linha decola, gol 1-884. Condor 25, prossiga. Ciente, o Condor 25 informou que decola a partir da interseção, mantém a posição no pátio de autoridades, aguardando. Salvador, o Chanel 6127, 6327. Uno 884, decolada aos 18, controle em 119.8. 198, gol, 1885. 0-100 da Sierra. Sessão do pátio de autoridades, Condor 25. Ali mantenho no zero. Copiou, Salvador? Oi, Chanel 6327, fala, copiou. Aguarde, por favor. Azul 4065. Azul 4065, prossiga. Acionamento na posição número 3, posterior pushback. Azul 4065, autorizado acionamento na posição. Cruzar na posição, se for o push, azul 4065. Confirmando, o Condor 25 está pronto? Pronto. Gente, vai manter mais ou menos mais 30 segundos a pistão no zero, aeronave que decolou à sua frente, divergindo, está convergindo o perfil de saída, só para dar separação de segurança. Dois cinco, vento uma centena, 1-4 nós, livre decolagem, pista 1-0, Condor 25. Sendo processado, Chanel 6327. 7. Solo Salvador 35241, a próxima espécie na venda. Portão 05 do pátio 3, autorizado, chama o tanto do táxi. Chama o plano do táxi, 241. Condor 25 decolado aos 22, controlando 208. 1208, Chanel 6327, pronto para cópia? Prossiga. Chanel 6327, autorizado para Ilhéus, nível de voo 180, rota Golf 677, até Coral. Após Coral, coordene com o centro, correção, coordene com o controle Salvador, descida para nível de voo 145. Saída Coral, primeira curva na decolagem à direita, transponder 5435, controle Salvador, 199-8. 0 para Ilhéus. Decola com curva à direita, subida Coral. Golf 677, após Coral, separa 145, em coordenação com o controle. 5435, 198. Senar 6367, ciência, aguarde confirmação. Salvador, muito boa tarde, trip 5627, Sierra. Trip 5627, Sierra, corresponde, aguarde para a cópia. Aguarde, primeira coordenada 150, por favor, obrigado. Azul 4065, confirme? Afirmativo, está acionada na posição para o posto de frente, para o posto de frente. Azul 4065, coordenando com a equipe de Paulo, chame para o táxi. Autorizado, chegando na função, táxi 4065. Chané 6367, confirmamento correto, chame para o pushback, acionamento. É só completando o Chané 6367, Coral, se for RNAV, a gente não faz, ok? Pode fazer a Dial. Saída Coral normal? Não. O Coral 1? Só Coral. Ah, tá ok. Só Coral então. É, 6367. Está no gate 1, pronto para pushback e acionamento. Salvador, o trip 52 está pronto, pronto para o táxi, 53 a porta, 3 horas e 40, já estou no trânsito, terminando Salvador. Livre táxi até a saída do pátio 3, trip 52, 41. Até a saída do pátio 3, livre táxi, 52, 41. Cita os dados para mim, por favor. Cita os dados, trip 52, 41. 53 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador. Cliente número 2 para decolagem, vai seguir o Embraer 190 da Azul à sua frente. Trip 5241. Cliente 7 como número 2, tráfego da companhia 5241. 6327, pushback acionamento. Oceaner 6327, posição 4 do PAT 3. Há um ATR também da trip a sua cauda, coordena com a equipe de solo e chama tanto para o táxi. 6327 está na ponte 1. Ah, está no 1 não? Trip 62? Não, o Chaner 6327, não é isso? Isso, 6327 para Ilhéus, está na ponte 1, autorização para o pushback acionamento. Avistado, aguarde a autorização, tem um tráfego a cauda. Trip 5627, Paulo Salvador, pronto para cópia? Tá pronto. Trip 5627, autorizado para Aracaju, nível de voo 190, na saída Pucajamo-Caju, acena transponder 5454, controle de Salvador 119, decimal 8. Autorizado 190 para Aracaju, Pucajamo-Aracaju, 5454, Trip 5627, informa que a primeira curva após decolagem é à esquerda, contagiamento correto, chame para o pushback acionamento. Primeira curva é esquerda, é Solo Salvador, boa tarde, Ocean Air 6321, autorização de tráfego para Brasília 380. Ocean Air 6321, pode confirmar a solicitação? Autorização de tráfego para Brasília no 380, ciente da Sierra. Ocean Air 6321, aguarda. Ciente 6321. Né, 6321, informação em curso agora, Tango. Aguarde, vamos pôr na concentra nível 380. Afirmativo, ciente, informação é Tango. Protax 4065, Serra da Galeão, 441, 24 agora. Solo, copiou 4065. Azul 4065, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 18, decimal 6, ajuste de altímetro 10, 10. 10, direita Índia, chame a ponto de espera para o ponto de espera. Azul 4065 ali, mantém piscina 0. Mantém piscina 10, 4065. Ocean Air 6321, nós temos previamente autorizado o nível de voo 320. Aceita ou aguarda a coordenação com o centro? Aceita o 320 inicialmente, Ocean Air 321. Ocean Air 6321, pronto para cópia? Ocean Air 6321, autorizado para Brasília, nível de voo 320, na saída Arbor Elefa, Upper Zulu 17, primeira curva após decolagem à direita, responder 5444, controle Salvador 199.8. Autorizado a Brasília no 320, decola do 10, primeira curva à direita, no perfil da Arbor, transição Elefa, após Upper Zulu 17. Transponder 5444, controle de saída, opera em 119.8, Ocean Air 321. Ocean Air 6321, encontrejamento correto, reparte para pushback, saneamento. Sim, a gente reportará o Ocean Air 321. Ocean Air 6327, na escuta do Paulo. Prossiga. Ocean Air 6327, utilizado pushback, saneamento, chame para o táxi. 2-7. Azul 4462, Salo Salvador, autorizado táxi via Alfa, reparte antes da Juliette. Autorizado via Alfa, reparte antes da Juliette, 4442. 3192, livre pouso, pista 10, vento 1 centena no 49, ajuste no 0, no 0. Livre pouso na 10, 3192. Azul 4065, decolado os 32, controle 119.8, 119.8. 119.8, Azul 4065. 4462. Azul 4462, após passagem do Fokker 100 da Avianca, autorizado táxi via Juliette para o portão 3. Após a passagem do Avianca, está autorizado o táxi via Juliette para o portão 3. Quatro, vai manter o ponto de espera, tem mais uma aeronave, Boeing da Gol, está no externo. Então, 3192, solo aos 34, livre à direita, ao livrar, chame solo em 1209 em inglês, por gentileza. Ok, 1209 em inglês. Torre Salvador, boa tarde, Gol 9620, passou em de Sierra, baixado e checado. Tráfego avistado, livre pouso 1-0, vento uma centena no 3 nós, Gol 1-6-2-0. Pouso autorizado, pista no 0, Gol 1-6-2-0. Transponder 5461, controle Salvador 1-9-8.